Acorda, estranho aqui. Barbuja, anda a barriga de tamanho, anda a barriga de chorar. Ah, calma, insista, se aquima, se diz falta. E dias de guerra, não está na minha da fraqueza. Nossa, e dias, anda a minha da fraqueza. E amarro. Insista, se aqui, se diz tanta. Mas eu pensei, não tinha minha porta, tinha que falei. Não tinha minha linha, nem as ruas, não tinha nada, me saia, desaí, babonca. Ah, dia de jantar, desaí, desaí, babonca. A diria pra vida. Mas eu pensei, na dia que a dada tio que falei, onde a minha linha de antes, onde a minha linha postar, e a de sali pra voltar. Ah! Mas eu pensei, mas diga eu para ti o que falei. Não tinha pia, dia da de choras, na dia ele apostar e ele só lhe vai lucrar. Mas eu pensei, batiga peca, potiba que falei. Já estou na grúria do nasci, a chapadinha da postagem, a postagem para lutar. Ah, dia, dia, dia, dia, dia, dia, dia, dia, dia. Mas eu pensei, batiga peca, peca, peca, peca, peca, peca, peca, peca, peca, peca, peca, peca, peca, dinha linda postal, ela é só de barro, kkk. Ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah. Belly Paul Loves. Obrigado pela ciência. Tchau.